Estileto. Com a distribuição de centenas de LPs, desce. O Casarão, apoio Drop 90. Todas as marcas de surf num só lugar. Praça Doutor Sampaio Vidal 391. O Casarão. Diferente de todas. Informações 271-7156. Você aí, é você. Fique de olho. A partir deste domingo, em todos os meios de comunicação na cidade, você vai conhecer uma grande promoção dos classificados do Estadão. São milhões em prêmios para você. Não perca. Fique de olho. Na revista Iris Foto deste mês, você vai conhecer passo a passo o roteiro de uma foto publicitária. Vai ver a particularidade dos melhores estúdios do Brasil. Vai saber tudo sobre o direito autoral, o que diz a lei e a rotina. Mercado, a atual realidade do país. E mais um debate sobre quatro importantes temas. Iris Foto. Informações pelo fone 531-1299. Iris Foto, nas melhores bancas de todo o Brasil. Atenção! As melhores oportunidades estão na grande venda de aniversário das Casas Bahia. Stereo System CCE com rack 34.900 ou 6 pagamentos iguais de 9.630. Casas Bahia. Confira a programação da pista mais dançante de São Paulo. Rap todo sábado às 10 da noite, domingo matinê das 14 às 18 e à noite das 19 às 23. Na pista principal você dança os ritmos do momento. House, hip hop e a nova sensação cool. Na segunda pista a agitação fica por conta de flashbacks e ainda no terceiro andar música ao vivo. Iluminação robotizada, clipes inéditos no telão. Rapsódia, diversão em três ambientes. Informações 7013779. Rei Plus, fios e cabos elétricos. Rei Plus, tecnologia de ponta a ponta. 831-4299. Todos os domingos, a partir das 7 da noite, Rob apresenta no Clube de Regatas Tietê a Domingueira da Zona Norte. Rob! E no telão, os melhores clipes do momento. Snap, Ice MC, Mr. Lee, Delight e muito mais. Rob! Clube de Regatas Tietê, a Domingueira da Zona Norte. Informações 228-5244. Apoio WEA Discos. Dietpast, o restaurante de massas da família Vessel. Dietpast, o fast food de massas feitas artesanalmente todos os dias. Experimente os pratos e molhos preparados artesanalmente com o know-how de Sérgio Arno. Desde uma lasanha a um tagliatelle ai funghi, você vai saborear a melhor massa de São Paulo, a um preço menor ao de um sanduíche. Dietpast, a nova prainha da Faria Lima, com mesinhas e guarda-sóis no terraço. Dietpast, agora na Alameda Santos, próximo à Alameda Campinas, bem em frente ao Citibank. Nesta segunda, a partir das 8 da noite, tem Gente de Expressão na FM Record. E nele, a presença de Luiz Pellegrini, diretor da Zipac Livraria. Gente de Expressão, o horário inteligente do rádio. Confira. Oferecimento da nossa Varig. Acima de tudo, você. Tá certo, 1:10, a gente continua com o Lunch Break. 89,7 FM Record. Tem tempo. Bom, e agora vamos pra segunda meia hora. Sei que você tá louco aí esperando e tá querendo mais, certo? Então vamos nessa. Quem tá do meu lado aqui é o Luiz Boca, que vai ter que explicar essa situação. Chega mais, meu querido. Diga. Olha a voz do rapaz. Vem cá, perto do microfone aqui. Pode falar. Manda um alô. Conta o que, que você fez essa noite, bicho, pra você tá desse jeito. Não posso. Cara. Confessa, cara. Fala a verdade. Não posso falar. O cara se acabou. Essas sextas da noite, eu vou te contar. Mas o que, que você traz pra gente aí na segunda meia hora, Boca? Bom, tem vários sons aí pra rapaziada, tá? Eu queria mandar um...